Olá, caros ouvintes. O meu nome é Alexandre e sou o responsável pelo som do podcast Ubuntu Portugal. Serve esta mensagem para informar que, infelizmente, devido a problemas de captura de som, a qualidade deste episódio está um pouco abaixo do normal. Espero que ainda assim consigam ouvir e desfrutar do conteúdo. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. Obrigado. Qualquer, e este é o episódio número qualquer coisa do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. A rir-se, a gargalhada, está o Tiago Carrondo, olá Tiago. Eu sou o Diogo Constantino e temos três convidados de honra. Espera aí um bocadinho. Ordem na casa. Duas coisas. Quando diz olá Tiago, esperas que eu te responda, faz favor. Boas maneiras. Segundo. Se não perceberam porque é que eu me estava a rir, é porque vocês não são patronos. Se forem patronos, percebem perfeitamente porque é que eu comecei isto a rir. Podes continuar, Diogo. Muito bem. E temos três convidados de honra: o João, o Diogo e o Duarte. Olá aos três. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Ora, estes nossos três convidados de honra são três pessoas ligadas ao grupo de Linux da Universidade do Aveiro. De Aveiro. E vamos deixá-los, se calhar, apresentar o grupo, porque é um grupo que tem feito coisas super interessantes e eu acho que até a uma escala extraordinária. Eu não sei qual de vocês é que quer começar a apresentar o grupo. Ou apresentar as primeiras pessoas. Exatamente. E depois o grupo, eu acho. Pronto, que é isso, mais pronto. Sentido. Então, vamos ficar começando. Primeira ronda pelas pessoas. Exatamente, começamos a primeira ronda pelas pessoas. João, apresenta-te um bocadinho. Quem és tu? O que é que te traz ao software livre e ao Linux? E começamos por aí. Já vamos a. Então, isto é muito simples. Eu, quando entrei em Aveiro, na Universidade de Aveiro, quando comecei a estudar, tive um pequeno logo. Um problema quando comecei a ver as primeiras aulas, que é, existem aqueles legiões em que dizem, vão ter que usar aqui um sistema operativo que poderá, que é baseado em Linux. O que é que é Linux? O que é que eu ia fazer com esse sistema operativo? Não sabia o que é muito bem de fazer e na altura houveram uns colegas que tentaram instalar esse sistema operativo no meu velhinho Toshiba e tentaram por todas as maneiras meter aquele sistema operativo a funcionar lá. Deu muito trabalho. Eu acabei por respeitar aquela malta e por tentar perceber o que é que eles andavam para ali a fazer e que magia era aquela, não é? Que estavam lá a fazer. Perderam 3 horas a tentar fazer uma instalação. E acabei por começar a perceber que, pronto, existe um mundo para além do software proprietário e que existe muita gente e projetos muito grandes que são utilizados mundialmente que simplesmente nasceram em contextos de colaboração open source. Então eu acabei por ganhar um gosto de utilizar software livre e de contribuir para alguns projetos open source. Ao fim de algum tempo acabei por me juntar ao grupo de pessoas que me esteve a ajudar, que era na altura, mas já eram membros do GNU, não é? Neste caso, principalmente era o Leandro Ricardo, na altura, que estava à frente do grupo. E o Guilherme Cardoso, e portanto fui ter com essa malta mais velha que estava a terminar o curso e disse, ok, eu estou aqui um pouco mais livre, se calhar não é uma má ideia começar a tentar ajudar a malta mais nova também a perceber o que é que pode fazer ou como é que, usando o sistema operativo, pode utilizar um PC que até pode estar a parecer que está um bocadinho velho e ter uma utilização mais ou menos fiável dos recursos do computador. E então, basicamente, com este bichinho, comecei a aprender mais sobre os inner workings do Linux e acabei por, entretanto, ganhar algum conhecimento e pelo facto de conhecer algumas pessoas ali no meu departamento, acabei por ir para a frente do grupo, e, oh, está na direção, mas foi tudo uma coisa muito gradual e que aconteceu naturalmente. Mas pronto, o grupo Linux da Universidade de Aveiro foi criado pelo professor Diogo Gomes, que está aqui em cima, já desde 2001. Espera aí, mas já lá vamos ao grupo, vamos, entretanto, conhecer os nossos outros convidados. Ok, para finalizar, no meu caso, acho que se calhar diria que, pronto, fui coordenador do grupo Linux e, pronto, tenho estado a tentar ajudar a que cada vez mais gente, e mesmo a própria universidade, consiga mover-se um pouco para o software livre. Muito bem. Então, se calhar, a seguir, convido então o Diogo Gomes a apresentar-se, já que já sabemos que estava à frente, que era um cabeceia do grupo de Linux. Apresenta-te, falta um bocadinho de ti, o que é que te trouxe a este mundo? Ok, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Gomes. Nestas palavras do João, parece que eu, como professor, é que fundei o grupo, mas eu fundei o grupo. Sim. E ainda era aluno do terceiro ano. Sim, portanto, já. Isso já foi há muitos, muitos anos atrás, numa lua muito distante. E tenho graça porque o Glua não foi o primeiro user group Linux a ver. Eu tentei uma primeira vez, ainda era caloiro, com uma pessoa que diz muito à comunidade Linux mais velha, que era o Mário Gamito. Sim. Não sei se vocês conheceram o Mário Gamito. Eu conheci-o. E quando era caloiro e o Mário Gamito tentámos o primeiro look. Look, um Linux user group. Mas éramos dois, não conhecíamos ainda mais ninguém, pá, e aquilo não foi em lado nenhum. E depois, passado 2 anos, já não era aquele, já conhecia mais pessoas dentro do departamento, o grupo já tinha outra dimensão, e aí é que a gente encarnou como Glua. Uhum. Mas já estou a contar a história do Glua mais do que está a falar sobre mim. Mas sou docente da Universidade de Aveiro, do Departamento de Eletrónica e Telecomunicações de Informática. A minha área de especialização é redes, aplicações e serviços para redes de telecomunicações. Também tenho muito interesse na área da inteligência artificial e tenho trabalho também nessa área. Okay. E sou pai de duas crianças que devem estar a gritar no barulho de fundo, porque esta hora ainda estão aqui a procrastinar um bocadinho e vivo aqui na bela cidade de Aveiro. Não ouvi dizer que se faz bom surf. Na ria. E foi um percurso bastante interessante o Lula, porque quando eu comecei o Lula e só me consegui afastar dele já era professor. Okay. E nessa altura eu disse mesmo, ok, tenho que acabar com isto, porque se eu estou aqui nunca vão entrar alunos, porque não, Lua, está lá o professor, não quero isso. E portanto foi muito tardia a minha saída do Lua. Hoje gosto de monitorizar o Lua à distância, porque é aquele sentimento de filho, não é? Há ali uma coisa que a gente quer garantir, tá? Depois temos estes jovens aqui que vão e vêm, e esse é um dos problemas dos user groups todos das universidades, porque as pessoas entram e saem ao fim do seu percurso académico e muitas das vezes há alguma dificuldade em manter os grupos. Dentro do meu tempo de vida na frente do grupo, eu estive muito mais tempo, porque fiz o meu doutoramento também na Universidade de Aveiro, portanto consegui estar mais do que os 5 anos de licenciatura, ainda sou de ter licenciatura de 5 anos. Mas tivemos períodos terríveis que o grupo tanto chegava a ter 20, 25 membros, como chegava a ser só a direção, e a gente perguntava se isto era para continuar. Mas hoje em dia está de saúde e, portanto, eu prezo essa saúde do grupo. Sim, e um dos motivos pelo qual eu sei que o grupo tem estado de saúde é porque eu tenho acompanhado atividades do grupo, mas vejo sempre o Duarte muito ligado também às atividades. E Duarte, agora é a tua vez, apresenta-te, fala um bocadinho de ti, como é que te juntaste ao Lua. Bom, o meu nome é Duarte Dias, sou o atual coordenador do Lua. Como é que eu me juntei ao Lua? Primeiro, comecei a usar Linux no meu décimo ano. Caixa mágica. Oi. Caixa mágica, porque eu ajudava a fazer reposição de computadores na escola. Eu sempre gostei de computadores. Sempre gostei de mexer e de montar e desmontar. Pronto. Uhum. Desde pequeno. E então eu sentava mais vezes, tinha a sala de recuperação de material informático, tinha dois computadores, um estava um professor de informática, no outro estava eu. E uma vez, no dual boot, aparecia Plano Tecnológico para a Educação, PTE, Windows 7, caixa mágica. Eu, caixa mágica? O que é isto? Entra. E apaixonei-me. Usei caixa mágica na escola, passei a usar o LibreOffice e tudo mais o resto. E depois, no 12º, tive um portátil, aí o meu terceiro portátil, já na altura, o meu terceiro portátil, no qual instalei o Ubuntu. E na altura, instalar o Ubuntu com drivers da Nvidia doeu. Se não fosse o Gallium, ainda hoje estava, se calhar não estava a usar o Ubuntu nem Linux. Estou a ver ali muita discordância. E achei uma pessoa mais infeliz, só isso? Sim. Cada um faz as suas escolhas. Exatamente. Meninos. Cada um. Eu sou do tempo em que tínhamos de andar a compilar os drivers para os modems. Já tive que compilar muitos drivers. Felizmente porque eles existem, infelizmente porque eles ainda não houve nenhum Jenkins para os compilar. Não, só morrer nesses. Eu tinha que compilar o X. Bem, o X não esquece. Eu não interrompi ninguém. É assim, eu devo ser das poucas pessoas que andou a compilar o Linux várias vezes. E o Kernel, sim. O Kernel. Sim. Mas só por gozo. Pessoal, mas deixa-me acabar de falar, temos tempo. Não? Não? Vá. Okay. Lá. Ordem na casa. Se os moderadores não põem ordem, ponho eu. Não, não sou dos coisas. Bem. Deixa eu ouvir falar, até. Então. Eu tenho histórias tão giras para contar e para interromper o Duarte e não estou a interromper. Ele perdeu-se, eu não quero dizer. Não. Então, depois entrei na universidade, naturalmente. Entrei e estou a acabar eletrónica e telecomunicações. Entrei no mesmo ano que o nosso amigo João, que eu tenho que fazer um esforço para chamar João, para não chamar a alcunha dele. Que não vou dizer, a não ser que ele depois se denuncie. E portanto, comecei, na altura, o meu contacto com o Glua nem foi muito grande, porque já usava Linux, aliás, não tinha Windows, usava Linux puro, num Vario com 132, pronto. E atalhando um bocadinho, comecei a interagir mais com o Glua no meu terceiro ano, que já estava no nível de utilização. Que eu usava era Linux do ponto de vista do utilizador, não era? Não era do ponto de vista do programador e de quem tinha que pôr as mãos na massa. Depois, no terceiro ano, a minha participação com o Google começou muito na medida em que ia às install parties e depois comecei a ir às distro wars, porque todos os anos do meu curso, até chegar ali ao quarto, porque já não tinha tempo para fazer mais aventuras dessas, passei por Fedora, OpenSUSE, OnDistro, Gentoo, e depois fui para o Arch. E desde que estou no Arch, só volto para outros por obrigação. E, portanto, a minha participação com o Google começou aí e depois foi o meu caro amigo João, que me chamou para assumir a parte da coordenação técnica. Sobretudo era a parte da gestão de... Nem era bem a gestão de Mirrors, porque isso era feito, assim, por três pessoas. Era ali ping-pong. Ainda o Guilherme Cardoso está, tem mão nisso, atualmente, que já foi um antigo coordenador. Podem ver, é difícil a gente despegar-se tudo de Lua. O que não é mau, é bom, Lua é bom. O pessoal que anda lá é pessoal dinâmico, um porreiro. E depois o plano saiu e a coordenação achou por bem eleger-me como coordenador e já estou aqui no meu segundo mandato e meio. Segundo mandato e meio, estou a mandar a pontada a João. E portanto, nestes dois mandatos, houve algum esforço para depois até podermos falar um bocadinho melhor à frente, mas com a pandemia tivemos que nos adaptar, talvez um bocado por isso que o Diogo Constantino esteja a ver mais, porque eu comecei a tomar a iniciativa de fazer alguns streams para não deixar a coisa morrer, porque o Lua vivia muito de workshops presenciais. E portanto, se não dá a fazer workshops, temos que ir para o YouTube, não é? E fazemos workshops na medida possível. E acho que a experiência tem sido boa, o número de visualizações vai aumentando. É claro que às vezes é muito difícil arranjar membros, e depois os membros mais novos são sempre muito mais tímidos para fazer conteúdo, mas isso é uma coisa que se trabalha. Outra coisa que eu tenho estado a apostar, embora isso tenha sido um semi-flop, porque eu comecei a tentei dar o kick-off, mas depois não ganhei outra ação por causa do Covid, e era criar a formação de membros. Isto um bocadinho para garantir aqui aquilo que o professor Diogo nos fala, que é importante atrair membros, mas é importante que os membros que vão ficando consigam assumir as responsabilidades das pessoas que estiveram atrás. Não é? Certo. E porque não é só dizer que se é do Lua para aparecer umas fotos do... Não, é se estás no Lua porque queres aprender um bocadinho. Eu posso agora gabar-me um bocadinho, porque foi dos poucos que consegui resolver o desafio do Guilherme, que era fazer pass-through num portátil, para uma VM. Sim, mas isso era um tipo de desafio que é, por exemplo, o meu PC, ou seja, passar a NVIDIA para uma VM com Windows e jogar lá, e tentar ver qual é que era a perda de performance que andava por volta dos 10%. Ainda problema, por aí. O meu problema foi, pelo menos no meu caso, ultimamente, foi, houve um update qualquer do kernel e deixou de ser possível fazer isso, no meu caso. Deixa-me só dizer no meu caso, tive outro problema a nível da BIOS em que basicamente deixou de funcionar com a IOMMU. Não, mas o IOMMU, tu podes ativar o IOMMU, mas o problema do kernel não foi esse. O problema é que provavelmente um dos kernels veio com ACS patch compilado e o outro não veio. E depois, quando foste separar os grupos de PCI, foste mandar-te uma curva? Nope. Pronto, falamos disso mais. Já. Isso será. Mas pronto, está a minha apresentação feita. Importa relembrar ou então referir, que eu acho que é a primeira vez que estamos a falar sobre isso. Nós, eu e o Diogo, já tínhamos muita vontade de trazer aqui, e não fiquem chateados, que eu vou dizer assim: não era especificamente nenhum de vocês os três, mas alguém do Glua. Entretanto, concretizou-se porque este ano, e não vou ser eu a dar essa informação, mas este ano passa-se alguma coisa muito importante para o Lua, e então nós aproveitámos a boleia e apressámos e marcámos esta conversa que estamos a ter. Eu estou-me a divertir à grande, estou calado, mas estou-me a divertir à grande. Mas não sei qual dos três é que quer falar sobre isso, mas este ano é um ano especial para o Lua, e vou-me calar. Eu, Diogo. Eu sou convidado. Eu também sou convidado. É claro que o professor Diogo Gomes vai me desmentir já a seguir, mas oficialmente, segundo se me reza a lenda, uma ata diz que o Lula foi formado há 20 anos. que é uma marca, são duas décadas. É claro que o clube de xadrez começou, se calhar, 3 anos antes. Não, é mentira, Pronto. Alguns membros do clube de xadrez vai estar a ouvir o podcast um mês depois do clube. Ah, okay. Mas a história era que começou. Mas pronto, tudo bem. Está aqui, a justiça está aqui feita, acho. Um dos únicos artefactos do Google neste momento tem um problema de xadrez que pertence aos founders. Ainda lá, portanto, é mítico no Google de quem é que é aquele tabuleiro de xadrez. Okay. Prontos, fazemos 20 anos, acho que são exatamente os mesmos. E agora passa a bola ao Tiago Cagondo, que é Ansol, certo? Ansol é de 2000. Hoje estamos aqui, é 20 anos este ano também. Deixa-me fazer contas, Diogo. É. Já andamos a preparar a festa. Eu sou um dos primeiros sócios. Ansol, sócio. Quando eu preenchi a ficha, tinha lá escrito número 8. Portanto, há aqui outros sócios também, não sei se foram fundadores, mas eu conheço pelo menos mais dois da Ansol. Uma das pessoas já aqui mencionada também estamos já aqui mencionada, o Mário Gamito também foi sócio, também esteve presente na primeira Assembleia Geral da Ansol. Ansol tem sócios pelo país inteiro. E fora, se calhar. Fora, exatamente. Claro que sim. Claro. E já são muitos anos disto. São tudo pessoas muito especiais. Sim. Aliás, quem não é especial, basta ser sócio da Ansol e fica logo uma pessoa muito mais especial. Portanto, pessoas que nos estão a ouvir e que não são sócias da Ansol têm 10 segundos para se tornarem pessoas especiais. Muito bem. Não sei se isso é bom ou se é mau. É bom. Ok. Ora, 20 anos, durante estes 20 anos, os grupos de universidades, os grupos de Linux nas universidades, já foram mais importantes do que são. O GLUA parece-me claramente o único que mantém uma vitalidade assinalável. Até o da Universidade de Minho, que também esteve muito ligado à comunidade de Linux em Portugal, que eu não tenho dado por ele recentemente, pelo menos, não sei se ainda existe. Ora, é interessante, eu gostava de perceber o que é diferente no GLUA que mantém esta atividade diferente para os outros grupos. Epá, de certa maneira, acho que um pouco a mentalidade dos estudantes em geral da Universidade de Aveiro. Pensamos um bocadinho fora da caixa. Outra coisa que mantém o GLUA muitas vezes aliás, se calhar a única coisa que vai continuar a manter o GLUA é o facto de nós termos repositórios de install parties, mas nós neste momento temos repositórios do Ubuntu. Foram criados, Plank, mata-me se eu estiver a dizer mais neira, principalmente para poupar largura interna da universidade. Porque as máquinas assim podiam fazer update diretamente do mirror e poupava-se uma catrefada de dados. A partir daí tornou-se público e pelo menos para toda a gente que vive em Aveiro, se quiser fazer update rapidíssimo, mesmo que esteja ligado à rede da Universidade de Aveiro, faz update ao Ubuntu ou ao Arch Linux. Até há uns tempos havia CentOS, já não existe. Ubuntu, MX Linux, exatamente. Okay. E Arch, que não podia deixar de ser, não é? Penso que até, se não posso estar enganado, mas acho que somos dos poucos que está a servir até a repositórios de Aura. Supostamente, acho que posso estar enganado. Mas... Aura? Sim, posso estar enganado. Ok. Sim, mas basicamente, só se quiserem também ter mais uma estatística, este ano já andamos com 46 terabytes de banda. Okay. Suposto ou de seus serviços, neste caso, peço desculpa. E pronto, acho que isto tem estado a aumentar desde que adicionámos as métricas há uns tempos atrás, cada vez mais. Depois o facto de nós, provavelmente agora ouve-se mais falar do Google, porque nós, lá está, durante a pandemia assumimos uma posição mais de interação online. Isso também obrigou-me a mim a falar convosco, a entrar no grupo do Ubuntu Portugal, uhum. começar a interagir convosco. E acho que, na essência, as pessoas têm que querer, não é? Uhum. E, portanto, isso parte sempre das pessoas, não é? Como o professor Diogo Gomes disse, há anos em que aparecem 20, há anos em que aparecem 2, não é? Mas uma coisa que eu tenho orgulho de que o Lua seja e tenha, que seja um grupo, não seja uma associação. Principalmente porque quando se torna uma associação, as pessoas não entram para a associação para trabalhar. Entram na associação para ter época especial. E, and that's the ugly truth. Sim, em parte acaba por acontecer isso. Pronto. Em parte não não quero ser duro para quem nem feliz suscetibilidades, mas é o que é. Portanto, o facto de ser um grupo onde só está pessoas que trabalham por amor à camisola, não é esta ideia tua, atenção, mas que trabalham por amor à camisola, acho que é o que acaba por manter o grupo vivo, porque as pessoas estão lá porque querem, as pessoas estão lá porque gostam do que estão a fazer e gostam dos projetos que nós vamos arranjando, não é? Há um ano atrás... nós, neste momento, estamos a tentar, ainda não está em sintonia, estamos a fechar o protocolo, mas neste momento nós temos uma relação de semi-simbiose, que é mais para o lado do estético do que para o nosso, mas uma relação de simbiose com a universidade. E isto, digamos, nós sabemos, fazemos helpdesk, nós temos, agora não, mas... antes, pré-pandemia, nós tínhamos um helpdesk na universidade, nos gabinetes do STIC, tínhamos uma secretária para nós darmos suporte, apoio, não é? Suporte. Sim. Muitas vezes as quartas-feiras à tarde não chegavam e era quarta-feira à noite, uhum. Como muitas vezes as install parties também se seguem noite fora. Sim, às 23, mais 24. Até fechar o DETI, ainda por cima, agora com acesso livre, não. O DETI é o Departamento de Eletrónica e Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, porque acho que nós já falamos muitas vezes do DETI, mas se calhar o pessoal aí em casa não sabe o que é o DETI. Mas pronto, é isso. Bons cursos, matriculem-se hoje. Olha, isso toda a gente vendeu o seu peixe, assim é que é. Mais por acaso, o ambiente é bom. Eu recomendo. Não. O ambiente é espetacular. É claro que há uma pequena rivalidade saudável entre CT e eletrónica. Qual é que foi a média de entrada o ano passado? Já que é fazer de eventos tudo. Espera, aqui isto é divertido, que eles são dos cursos que têm as médias baixas. Essa é piada, porque adicionaram um curso de engenharia informática, portanto. Foi uma boa jogada e, portanto, as médias pararam. A média de informática no ano passado foi 17,4. É fácil entrar, difícil é sair. Há duas coisas que importam para escolher um curso. Se não é se o ambiente é bom, ou se tem um glue, ou se não tem. O que importa saber é qual é a média para entrar e qual é que é a janela salarial de saída. Ou seja, se tem saída em termos de mercado de emprego, e qual é que é a janela salarial? Eu acho que a janela salarial em Portugal é sempre má. Não tem que ser em Portugal, aliás. Já a internet, a gente já pode ir trabalhar para o outro lado qualquer. É verdade. Eu tenho amigos que não acabaram CT... E acho que pelo menos uma pessoa aqui conhece a pessoa que eu estou a falar em específico, e neste momento está a trabalhar para a Austrália e Canadá e ganha rodos de dinheiro a trabalhar em casa, porque é isso que permite a nossa área. Não tanto a minha, que é a eletrónica, ando sempre com um chip ou um rádio ou qualquer coisa atrás, uhum. e com cabos, sobretudo transistores. Eu conheço um tipo que tirou um curso de educação física que acabou. E que atualmente é DevOps e trabalha com equipas na Rússia, nos Estados Unidos, em Portugal. E isso nunca foi um problema para os alunos em Aveiro. Aliás, desde sempre temos taxas de empregabilidade de 100%. Acho que neste momento temos um problema diferente, que é temos uma taxa base de alunos que acabam o curso que é um bocadinho baixa. Temos muitas não desistências, mas alunos que encontram um emprego e desaparecem mais cedo do que o curso. Não precisam sequer de acabar o curso. Infelizmente. Depois arrepende-se. E depois uma parte que troca de curso também. Mas as trocas de curso já foram uma taxa mais elevada. Neste momento as trocas de curso não são muito representativas. Até porque o ano que vem é uma novidade que os mestrados integrados desapareceram e deixamos de ter 5 anos garantidos, passamos a ter 3 anos mais 2 e vai criar uma dinâmica diferente. E de saber as médias final de licenciatura? Por acaso, a tendência é o contrário, não sei se sabias. Espero que seja assim, senão não sei quem é que vai entrar nos mestrados. Mas sobre o Blua, vamos falar do Blua, sim. Sobre o Blua. O último ano tem sido então um ano de eventos online, essencialmente. Agora, e lá está, isso é porreiro porque vos dá, sem dúvida, alguma visibilidade, porque um evento online é promovido online, é participado não só por alunos, mas por qualquer pessoa que tenha acesso ao link ou que tenha acesso à informação da atividade. Uhum. Agora, quando não há pandemia, ou seja, o ano anterior ao confinamento e eventualmente vamos fazer figas de setembro para a frente, como é que é a vida normal do Blua? Ou seja, que tipo de atividade é? Já percebi que há install parties, já percebi que existia um helpdesk semanal. Agora, como é que funciona? Como é que é o dia-a-dia do Glua e como é que vocês fazem? Não sei se também promovem essas atividades online. Ou como é que um tipo como eu, que está habitualmente fora da Aveiro, consegue saber quais são as atividades que o Glua dinamiza e como é que vocês cativam a malta para estar ao pé de vocês e para vos ajudar e para fazer parte do grupo? Bom, com pandemia ou sem pandemia, a maneira mais eficaz que nós temos de promover as coisas é através da nossa página do Facebook. Se pesquisarem Glua, aparece logo. O nosso dia-a-dia como membros do Glua é ir às aulas, não é? Ou trabalhar na tese. E estar atento ao Facebook, porque há sempre alguém que nos manda Nós fazemos helpdesk a partir do Facebook. Okay. Normalmente a nossa marcação, aliás... Nós temos um dia fixo, nós tentamos encarregar as pessoas, esperemos que quando isto acabar volte ao normal, é fazer encarregar as pessoas para quarta-feira ao pedaço presencial. Quando não dá, há sempre uma outra pessoa do Glua. Nós tentamos sempre que, por exemplo, no LPDS esteja uma pessoa com mais experiência e uma pessoa com menos experiência, para que a pessoa que vai também tenha ali o processo de aprendizagem para pôr as mãos na massa, mas ter alguém de fora que vê, olha, não faças isso, estás a fazer geneira, que é para não acabar por fazer o wipe ao Windows sem querer. Ou, no caso simples de, por exemplo, eu chamei isso um upgrade. Sim, em certos casos é um upgrade, noutros casos é chato quando dizemos não existe perda de dados, e acaba por haver. Pois, pronto, mas isso é o que é. Perder dados é mau, perder o Windows é um upgrade, realmente ganha-se imenso espaço em disco quando isso acontece. Bem, mas quanto às atividades, nós promovemos sempre se bem que às vezes roubam-nos o professor Diogo Gomes para os workshops de Git, mas é a tua que nos anda a fazer esse roubo, mas tudo bem, somos amigos na mesma, colaboramos sempre muito. Eu colaborei muito na altura com o Rafael Direito, agora a coordenação mudou, mas temos lá um espião que é o nosso vice-coordenador, que é o Rosmaninho, e espero eu que vá ser o próximo coordenador, mas isso já não depende de mim. Nós fazemos sempre um workshop de Git, porque na entrada para a universidade, sobretudo nos cursos, para os cursos, sobretudo em CT e informática, é importante usar. Se bem que também acho que em eletrónica era importante saber e haver incentivo. Mas, ok, é o que é. E não só, ser capaz de fazer gestão de versões de ficheiros, exatamente, seja onde for. é um skill, eu acho. E portanto nós no primeiro ou no segundo semestre, ou às vezes no primeiro e no segundo semestre, porque às vezes a necessidade de fazer o workshop de Git flutua entre o primeiro e o segundo semestre. Às vezes fazemos num, às vezes fazemos no outro, às vezes fazemos nos dois. E a seguir fazemos workshops, às vezes em colaboração com outras pessoas, com outros núcleos. Já promovemos aquilo que é Distro Wars, que é chamar pessoas para falar da sua experiência a utilizar outras distribuições. Uhum. E depois temos alguns projetos que eu neste momento, quando ainda tínhamos reuniões presenciais, agora é um bocado mais complicado. Mas eu no início, lá está, com a tal simbiose que nós estávamos a tentar promover com o STIC, nós estávamos a testar algumas soluções open source para a universidade poder utilizar. Nomeadamente uma delas, como já tínhamos falado antes deste podcast, foi a Nextcloud. Nós fizemos um teste do servidor da Nextcloud com o IDP da universidade, tudo a funcionar afinadinho. Mas não dava para integrar a Arca. E isso não era a minha cruz para segurar, era do STIC. E portanto nós fizemos o nosso teste. Foi engraçado porque as pessoas do Blua começaram a ganhar experiência em coisas que se calhar antes não tinham tocado, que é a gestão de web servers, gerir certificados, configurar Nextcloud, instalar a stack de PHP. Pelo menos eu no meu curso já nem, ok? Isto foi tudo por fora. Posso dizer que em princípio no meu também existe muito pouca gente que tenha mexido com isso, mas pronto, há sempre alguém que acaba por ter ouvido em casa a experimentar algum tipo de tecnologia diferentes para ter a sua própria cloud. Se calhar aquilo que tu esqueceste de referir é que a Arca, pronto, é uma cloud da universidade, assim como todas as universidades têm uma própria cloud ou estão a pagar alguém para ter uma cloud, aquilo que acontece aqui é que, pronto, estávamos a ver se a Arca é o sistema SIC, ok? Estávamos a tentar fazer um proof of concept de uma possível solução que seria uma nova geração da Arca. Posição no futuro, quem sabe poderá até passar a ser usado. Obviamente, é assim, isto ainda está sempre. Eles estão a tentar, neste momento, os STIC estão a tentar montar um novo data center e vamos ver se não demoram tanto tempo como demoraram, ou como ainda vão demorar a dar-me o servidor que veio do IT. Isto já é aqui uma pontada para o professor Diogo Gomes. Desculpa, tenho que interromper para perceber a história, para talvez quem nos ouve também perceber melhor. Sim. Vocês falam nos STIC. STIC, Serviços de Tecnologia, Informação e Comunicações da Universidade de Aveiro. Pessoas remuneradas pela universidade para prestar serviço, é isso? Basicamente é quem é responsável por gerir toda a infraestrutura informática e de redes da universidade. Sim. Se não estou enganado, certo? Mas é tal coisa. Estar helpdesk. Okay. Em parte aquilo que acontece é que, pronto, tem havido uma remodelação das equipas e tem havido uma nova abertura que tem sido cada vez maior para o open source, o que acho que é algo que é natural, e acho que, pronto, tem sido um caminho que eles têm a fazer que tem sido cada vez melhor, mas pronto, é tal coisa. Como em todo o processo há sempre críticas e pronto, neste caso penso que apesar de tudo, todas as coisas mais, ou possivelmente possíveis considerar mais, não é? Deste processo, acho que tem sido bom movimento, não é? Porque não, com todos os efeitos nós achamos que realmente nota-se muitas mudanças em parte neste tipo de interação. O que parece que é um bom caminho para realmente haver uma nova dinâmica associada a esta cooperação entre o Lua e o STIC e mesmo o departamento, já seguindo também uma ata que estabeleceu também esta cooperação, não é? Já há muito tempo atrás. Essa era a minha pergunta, que é qual é que é o nível de, ou seja, qual é que é o nível de comunicação, ou quão estreita é a comunicação entre o GLUA e um departamento, não sei se chama oficial, mas um departamento da universidade. Qual é o nível de permeabilidade em relação às vossas opiniões, que eu já percebo que vocês têm muitas opiniões e ainda bem que as têm, mas qual é que é o nível de permeabilidade das vossas opiniões entrarem ou não na parte... A permeabilidade é assim, a disponibilidade para ouvir é total, até porque o meu atual orientador é pró-reitor para os serviços de tecnologias e informação, portanto às vezes nós aproveitamos as reuniões para mandar assim um pontos para falar e é claro que o contacto está melhorado. Depois temos o Cláudio Teixeira, que acho que também fez parte do GLUA, se não estou enganado, e tem muita abertura. O Cláudio tem sido impecável. Só que qual é o problema? O Cláudio Teixeira é o diretor dos serviços. Aliás, o Cláudio Teixeira é o diretor dos serviços. E o problema neste momento é que o STIC tem que gerir a infraestrutura e tem que gerir aquilo que nos podem dar. E às vezes não nos dão o que nós queremos, mas isso faz parte da vida, não é? Mas... E no fim do dia somos todos adultos, nós temos que tentar chegar a consensos. A verdade é essa, nós podemos querer como é que é um data center para nós, eles vão-nos provavelmente dizer que não, mas pronto, tentamos. Curiosamente, o problema não é nenhum desses. É endereços de IP que não conseguem ser atribuídos, não? Não, nem sequer é nenhum desses. Curiosamente, o problema tem a ver com a conversa que estávamos a ter há bocado, que é o pessoal que sai. É extremamente difícil na administração pública contratar técnicos com formação a nível das tecnologias open source, porque são muito caros e não se enquadram na escala de remunerações da tabela de remunerações públicas. E, portanto, a Nissada até quer contratar as pessoas, mas não há enquadramento legal para pagar os ordenados que os técnicos pedem. Resultado, é muito difícil não só manter as pessoas, como encontrar pessoas novas para endereçar problemas e soluções que eventualmente até podíamos poupar dinheiro, mas não há enquadramento legal. É terrível isto dizer, mas é verdade. Neste momento, na área da IT, os ordenados são estratosféricos. Não se consegue contratar. Falta recursos humanos. Não se consegue estratosféricos. São só normais, pronto. Os outros ordenados todos. Mas um bocado agora, pegando aqui num bocado do que o professor Diogo acabou de dizer, a questão é: a permeabilidade é a permeabilidade de um serviço que assente sobretudo em Windows, ok? Tecnologias Windows, Microsoft, e neste momento está a tentar, acho que, a fazer uma transição, mas estão sendo mãos atadas, não é? E já usam Office 365, já têm uma série de valências que, a não ser que haja uma alternativa open source que realmente compita e compita taco a taco, e alguém que faça essa gestão, não é? Se não há tantas, é alguém que faça essa gestão, exatamente. Tens uma solução open source, mas depois não consegues contratar a pessoa para a gerir, até pode ser mais barato. A solução pode ser, no total, pode ser mais barato, mas a parcela de salário não se enquadra, inviabiliza todo o processo. E eu percebo isso. Obviamente. Mas a permeabilidade é boa, aliás, porque este projeto com a Nextcloud surgiu precisamente numa conversa com o meu orientador e com o diretor do STIC, porque eu tinha uma nuvem no meu computador e vamos tentar fazer isto para a universidade. E nessa perspectiva, para não fazer sozinho, porque eu fazia aquilo num dia, não é? Nem isso, mas uma vez que estava já à frente do serviço da parte técnica do GLUA, decidi criar assim um grupo de trabalho para com 3 ou 4 membros, irmos fazendo, nem que eles fizessem uma VM para eles, mas para aproveitar que eu já tinha que ir fazer isso, e eles também aprenderam. Outra coisa que também tivemos aí, mas depois também já foi abaixo, porque lá está, dificuldades de gerir e de disponibilizar a infraestrutura é o que é. Não, nós não conseguimos arranjar espaço. Eles até podem querer, mas se não têm, não podem dar, não é? Nós tivemos um servidor de Mattermost para o Glua e para o Deti, esteve aberto durante um ano, por forma a substituir o Slack. Só que, primeiro, não tinham um endereço ponto A, tinham um endereço ponto DDNS.net, tinha, pronto, não tinha integração com o IDP, nós conseguimos filtrar as pessoas pelo e-mail da UA, e pensávamos que era uma boa alternativa ao Slack, principalmente porque o Slack, quando não é pago, ou seja, não tem licença Enterprise, tem aquele limite de mensagens. Então nós tentamos implementar o Mattermost, só que eu sustentei financeiramente uma nuvem, e na altura ainda não tinha o meu servidor em casa, durante um ano, e eles deram-nos o endereço. O problema não foi arranjar o endereço. Até agradeço aqui ao professor Diogo Gomes, porque foi ele, em colaboração com o Lua, que é, agora já não me lembro o que é que quer dizer Lua, Lua, o nosso endereço, o DNS, o record. O que é que tem? Foi o Lua. Não, foi o Lua. Foi o Lua. Não, ok, estou a baralhar qualquer coisa. E portanto, tivemos o endereço, só que para fazermos para apontarmos para o outro, para o endereço de Mattermost, tínhamos que usar uma VM que já estava a fazer o reverse proxy para os mirrors, portanto essa VM sagrada não se mexe, e portanto chegou à situação em que dão-nos uma VM, não temos VMs disponíveis, e eu deixei cair o projeto, com um custo meu e se calhar um bocado com o custo do professor Diogo Gomes, porque eu acho que ele até estava a gostar de usar o Mattermost. Se bem que agora há outras alternativas, como o Matrix, por exemplo. Lanço aqui a carta para o pessoal que quiser começar a experimentar isso e eventualmente entrar em contato com o Stig. Como eu disse, nós estamos a tentar fechar um novo acordo de cooperação, atualizá-lo, lavar-lhe a cara, e se calhar pedir algumas VMs para o nosso lado. Mas lá está, a ideia do nosso servidor, daquele que existe problema, porque é difícil contratar pessoas, e porque a mim já me disseram que havia, que eram vários problemas, afinal está aqui a solução dada, não é? E o nosso objetivo era criar ali uma plataforma de disponibilização de um servidor de VMs, para que pessoas dentro do departamento pudessem desenvolver projetos open source, testar um servidor de produção lá, sem ter que andar a pagar 5€ por mês no Linode, não é? Ou seja, disponibilizar ali de forma gratuita, nem que seja dentro da rede da UA, a partir da VPN da UA, fazer ali, criar ali um ecossistema. E pronto, esse vai ser sempre o objetivo, e espero que seja das próximas coordenações. Ok. Que vierem para a frente. Voltando aqui um bocadinho de volta às outras atividades que vocês realizavam, e que é um de voltar a realizar, como o Install Party, eu uma vez vi números publicados, alguns na internet, sobre a Install Party que me impressionaram muito. Não sei se querem falar um bocadinho disso, porque pareceu-me de facto ser números muito interessantes de participação nessa atividade, que há quem diga na internet que é uma coisa que já não existe e que não tem interesse de ninguém e que ninguém vai. Olha, e vocês negam completamente isso. Só para verem só para verem um bocadinho a permeabilidade do STIC e a cooperação que eles estabelecem connosco, a última e grande install party que nós tivemos foi promovida em cooperação com o STIC. Eles deram-nos o auditório do DECA, foi um departamento que está novo, foi renovado, novo, tem uma parte renovada, e deram-nos um auditório, deram-nos acesso a um auditório. E o Lua serve a Universidade de Aveiro, não é só o DETI. Embora seja muito associado ao DETI, neste momento nós temos colaboração com estudantes do núcleo de mecânica, de robótica, no departamento de mecânica da Universidade de Aveiro. Prestamos suporte, damos alguma formação, e em breve eles vão fazer uma formação de ROS, que nós também vamos ajudar a fazer e suportar e a divulgar. E portanto esses contactos muitas vezes são feitos na install party, não é? Porque cada vez mais são os cursos fora do DETI que pedem que requerem a utilização do Linux. Eu não tenho ideia dos números porque agora tinha que ir à drive e não estou no computador que tem a drive, mas de ano para ano os números vêm a aumentar, okay? Estão a aumentar sempre, que é uma boa métrica para nós e para o Linux em geral. Não consegues fazer aí uma estimativa assim por alto, sem te comprometeres com ser um número mais exato do mundo? Eu não me comprometia, mas eu acho que na última install party foram cerca de 500 instalações. Ok. Não sei se é um a 500 pessoas. Mesmo que fosse... com vários dispositivos e vocês... Não, normalmente é para cada pessoa. Mesmo que fossem 300, mas lá está. Impressionante. A última vez que eu vi. Isto é um problema, na realidade. Isto é um problema. E eu até percebo que esses números existam. Eu estou a ouvir isto pela primeira vez. Mas é um problema. É um problema da universidade. Não há maneira de alpedecer. Aparece a primeira cadeira de programação e nós fazemos questão de pôr os alunos a programar em Linux. Uhum. E de repente temos cursos que não têm nada a ver, entre aspas, com a tecnologia, gestão industrial e coisas do género, são 200 alunos que têm que fazer uma disciplina que tem programação em Linux. E começa com o problema de então tens por Linux. Clickbait. Às vezes a VM não. Clickbait. E portanto as VMs nem sempre funcionam bem e eles acabam por. Mas a questão que eu acho. Deixa-me dar aqui os meus 5 cêntimos. Eu tive muitos anos ligado à formação em Linux também, e Ubuntu. Em particular Ubuntu, que era aquilo que eu escolhi. Eu tinha liberdade para escolher a distribuição e escolhi Ubuntu. Aquilo que o Diogo disse, eu acompanho, que é, há muita gente que tem a opinião, eu acompanho, eu sei que não é a opinião do Diogo, mas eu acompanho aquela corrente de malta que diz que as install parties de Linux fazem cada vez menos falta. E eu apoio isso por uma razão muito simples. Eu quando comecei a dar formação em Linux, eu chegava à sala e perguntava se alguém conhecia Linux. E em 20 ou 30 pessoas havia um ou dois braços no ar. E eu assisti nos últimos, sei lá, 10, 12, 15 anos, a uma transição em que tu passas de dois braços no ar de gente que tinha ouvido falar, não é que tinha experimentado ou que já tinha usado, era que sabia o que era, para pessoas que, e nos últimos anos, há 5, há 4 anos, em que num grupo de 20 pessoas, dois ou três que nunca tinham ouvido falar em, grande parte deles já tinha instalado e até achava uma péssima experiência ou não, mas já tinha instalado. E é uma coisa que eu dizia, em tom de piada, mas que era verdade, que era a diferença de 10 anos na utilização de Linux, seja em desktop, seja em servidor, era exatamente a facilidade da instalação e depois da sua utilização. Ou seja, eu dizia em tom de piada que um Ubuntu desktop instalava-se mais fácil ainda do que um sistema proprietário muito conhecido, porque tu instalas o Ubuntu em 10 minutos, se tiveres o disco SSD e uma unidade USB relativamente rápida, instalas em 10 minutos, fazes updates, fazes reboot e tens logo um processador de texto, um media player e um disco. Agora corta-te já as pernas. Corta-me as pernas. E o que é que dizes à pessoa se chegar ao pé de ti e tiver a Intel RST instalado no computador e o Groove e o resto do sistema quando der boot foi ao ar? E o que é que dizes uma pessoa que vem ter? Pois. É por isso que a gente está ao par de estás a falar. Exatamente. Agora, é por isso que a gente está ao par de fazem falta. Não é para as pessoas que conseguem instalar em casa. As pessoas que aparecem não têm todas esse gingalho que tu falaste agora. As, das 500 pessoas, 480... Isso é o que eu ia dizer. Cada vez mais, se forem para instalar em laptop, existem coisas diferentes que vão aparecendo e vão criando mais problemas para os novos utilizadores. O que porque acaba por criar ainda mais dificuldades para quem está a ajudar a instalar. Porque aqui cá... Desculpa, João, continua. E só dizer que é preciso cada vez mais aumentar o conhecimento da malta que está a ajudar a instalação e tentar manter esse conhecimento associado em, ao, e guardado em algum sítio, não é? Para se conseguir porque evitar a perda de tempo. O que se passa, Tiago, a questão é, quando tu tens pessoas a entrar na universidade... há um erro grande que se comete, sobretudo quando se entram em cursos de informática. O professor Diogo Gomes vai me bater. Mas, normalmente, o pessoal compra computadores de topo de gama e para gaming transportáveis. E tem aquela malta que tem filhos e troca de carro. Porque e com NVIDIA RTX 3080 e com RTX 2070... e com Intel RST, com NVMe, com Optane, porque os novos topo de gama vêm com isso. Okay? E aquilo com que nos deparamos não são os computadores antigos, porque o problema com os computadores antigos, e com Lenovos, e com ThinkPads, e com Baseline, com tudo o que vier com Intel integrado e mais nada, está tudo bem. O problema que chega, sobretudo por causa da NVIDIA, porque a AMD está bem integrada. Mas sobretudo por causa da NVIDIA. Partilha um bocado da visão do Linus. Não vou fazer o sinal aqui, mas toda a gente sabe o que é que eu me estou a referir. E a questão é, o sentido da Install Party é que atualmente qualquer pessoa instala Linux num computador. I give you that. Eu instalei Linux no décimo ano, décimo segundo. Tive problemas com a gráfica, mas consegui resolver, com o telemóvel ao lado, com a torre ao lado, a ver como é que se fazia no portátil. O problema é que as pessoas, quando chegam para nós, primeiro, não têm experiência em Linux, ou muito reduzida, porque quem tem, já usa e não vai a uma install party. Quem chega a nós, nas install parties, na grande, esmagadora maioria, é de tal maneira que nós, antes das install parties, neste momento, nós já fazemos uma triagem. Ok. Temos a triagem de quem vai precisar. É como naquelas, quando há uma explosão de uma bomba, este leva morfina, este vai morrer, este não faz. É mais ou menos a mesma coisa. Portanto, a nossa triagem, eu até vos mostrava, mas não estou na torre que tem essas credenciais, é: tem RST, RTX, qualquer NVIDIA, vai presencial. Porque neste ano nós fomos obrigados a fazer divisão. E depois, este ano, fizemos uma versão streaming com uma placa de captura, assim, uma coisinha destas, ligadas a um computador. Eu estive a instalar no portátil da minha ex-namorada, ali com tal, instalar, porque era o único que tinha, uma placa NVIDIA cá em casa, portanto, era o único que podia dar asneira, e então testei e mostrei como é que se fazia, em caso desse problemas com a gráfica, fazer uma probe. Pronto. As partes difíceis, mesmo já para quem tem esses problemas com a NVIDIA, dar aquela indicação inicial, fazer uma probe, está lá, está no YouTube. Instalação do Alboot Ubuntu 20.04, está lá. E portanto, nós encaminhamos as pessoas que nós vimos o hardware que elas tinham e percebemos, ok, estas pessoas podem instalar em casa, ok? E acho que o vídeo já vai com mais de 600 visualizações. Excelente, excelente. E ainda tivemos, acho que para aí umas 200 pessoas, ou vamos cortar isto mais curto, 150 pessoas, a aparecer na sessão de in loco, uhum. onde tivemos de distribuí-las por várias salas e com marcação de hora, para que elas viessem instalar, porque tinham o problema do RST. Tínhamos uma sala para o RST, outra para o Optane e outra para o Joplus. Que eram aqueles casos que... Não, o último não é. Estava, e onde o Leonardo, que é também um membro e um ávido utilizador de Linux, e provavelmente das pessoas dentro do DETI que têm mais coeficientes em rascância em Linux que eu conheço, estávamos lá nós dois, porque se nós chamássemos outras pessoas do Lua, nós não saímos lá nem à meia-noite. Porque havia problemas escabrosos de... Primeiro, são os alunos que compram um computador de 100 euros ou 64 gigas e vem com o Windows instalado. Prontos. Estão a ver? Depois, alguns alunos têm computadores um bocadinho mais antigos. Às vezes, houve uma que tinha um problema com um controlador da AMD, que foi das primeiras APUs da AMD. E tinha um problema qualquer, tivemos que instalar o driver, fazer um mod probe para o driver, um mod set para o driver e pronto, ficou a funcionar. Mas pronto, são esses problemas. Depois às vezes o driver do touchpad não funciona, pronto, tem que se instalar. Outras vezes os computadores são tão recentes e usam placas tão avançadas que o kernel ainda não incorporou os drivers. E situações em que tens que chegar, já tens de ter na pen os drivers, chegar lá, instalar o make, ligar com um telemóvel para fazer a ligação pelo Wi-Fi. Uhum. Mas a questão é: a install party tem sentido na medida, na minha opinião, na medida em que as pessoas que neste momento têm máquinas que são muito recentes e é difícil às vezes fornecer suporte. Aí compensa. Agora, o install party para pessoas que têm ThinkPad instalarem Linux, acho que não. Há pessoas que precisam sempre que lhes deem a mão enquanto. A não ser que vais instalar Arch Linux, o resto, quase todas as distribuições, a não ser um BusyBox, tem uma interface gráfica de instalação e um guia e tudo direitinho. Mas há sempre quem precisa que lhes deem a mão. Há sempre quem precisa. Obviamente que isso. A minha avó usou Linux. A minha avó tem 65 anos. Não, tem 70 anos ou mais e usou Linux durante 4 ou 5 anos. Okay. Usou Xubuntu. Meus pais usam Ubuntu e são muito felizes. Tem que pagar a 60 é. De vez em quando eu tinha. O que é que eu fiz? Abri a porta 22. Eu não sabia. Quando havia um problema. Tem um problema. Vamos resolver. Mas tenho muito orgulho da minha avó ter usado o Ubuntu e ter sido um processo que eu acho que se fosse há uns anos atrás não acontecia, não é? E especialmente o Ubuntu, porque a máquina dela era muito incapacitada. Mas. Não tinha orgulho. Hã? Não tinha orgulho. Uma RX, TXP, coisa. Não, tenho uma Intel G, pai, um G, um da série G, um processador gráfico da série G. Era um RCP, um ThinkPad, cordas duas. Mas adiante. Portanto, a minha opinião, Tiago, é que realmente as install parties fazem sentido para quando as pessoas já tentaram, viram que não conseguem. Uhum. Não vamos fazer mais. E... Porque normalmente o que acontece é que das duas. Há pessoas que nunca usaram Linux, se calhar um bocadinho mais atrás. Há pessoas, se calhar, que aparecem nas install parties que nunca instalaram um sistema operativo. Porque quando compram o computador já lá tem um. Sim. E as pessoas não tocam. Quanto muito vão acrescentar software ao sistema operativo que já lá está. E a falta de experiência dessas pessoas muitas vezes passará pela instalação de um qualquer sistema operativo. Porque há esses casos particulares e eu dou-te razão, eu desconhecia porque lá está, eu sou um analfabeto em termos de hardware, felizmente, isso faz-me poupar imenso dinheiro. E como nunca tive a costela do gaming, também me faz poupar muito dinheiro, porque eu acredito que essas RXPTO são gráficos, só fazem gráficos caras, quase certeza. Mas seja como for, no que toca a isso, acredito. Agora, eu costumo dizer uma coisa que é, para Linux existe uma vida antes e depois do Ubuntu. porque de facto com o Ubuntu veio simplificar bastante e obrigou as outras distribuições a fazerem o mesmo, simplificar bastante o processo de instalação. E se tu queres fazer uma instalação que seja, lá está, quando falas em dual boots, a coisa complica um bocadinho, especialmente depois do Windows 8, se não me engano. A questão da UEFI e daquilo ficar lá escrito, aliás, boots e aquelas coisas todas esquisitas. Mas se tu não quiseres fazer, se tu não quiseres fazer um dual boot e se tiveres um hardware que não tem que ser recente, não tem que ser antigo, tem só que ser regular, aquilo é ok, e fica instalado. Mas obrigado pelo teu esclarecimento, porque não tinha noção dessa necessidade, e é de louvar o vosso trabalho de triagem e as salas de por chips, e acho isso fantástico. E olha, okay, tivemos o meu chapéu. O Diogo já está contente. Não, não é só isso. É que estamos a chegar a... Aliás, já ultrapassamos bastante o tempo. Não é uma questão de querer parar, que não quer. Agora, há alguma coisa que as pessoas precisam de saber, e que é: como é que as pessoas se podem juntar ao Gula? O que é preciso fazer? E o que é esperado delas quando se juntam ao Gula? As pessoas que... Todos os estudantes da Universidade de Aveiro, de qualquer grau, qualquer ciclo de estudos, pode pertencer ao Gula. Sim, é complicado quando se começa a entrar em doutoramento e se começa a dar aulas, sobretudo se estás a dar aulas no DETI. É um professor. Mas não há. Epá, eu, se viesse um aluno de doutoramento ter comigo e dizer: olha, eu uso Linux há uma catrefada de anos, eu quero aprender porque vou precisar, entram. És sempre bem-vindo. Uhum. E todas as pessoas que da Universidade de Aveiro, porque o Gula é da Universidade de Aveiro, não é o grupo, o Gula, não é o grupo utilizadores de Linux de Aveiro ou Gula, não é? Não dá, não é? Mas todos os estudantes da Universidade de Aveiro são bem-vindos para se juntar ao Gula, e o espírito tem que vir, é o espírito de aprendizagem, vontade de fazer, ninguém vos obriga a nada. Quem quer assumir responsabilidades, assume. Quem não quer, que é a melhor coisa de um grupo. É, quem quer estar lá e assumir responsabilidades, assume. Quem não quiser, não assume. Prontos. Mas não deixa de ser, não deixa de fazer, não deixa de ser envolvido nas atividades. Pronto, é mais uma das vantagens para o Glua ser Glua e não ser a Glua. Ok? E portanto. Existe, é limitado. Ou seja, é obrigatório ser estudante da Universidade de Aveiro. Eu acho que os nossos estatutos obrigam a isso. Portanto, é obrigatório. Tem a ver com acesso às infraestruturas e dos servidores. Ok. Portanto, legalmente tem que ser para alguém que seja associado. Mas toda a gente é bem-vinda a usar os repositórios do Gula. Não é? Sim, sim. Toda a gente pode usar os repositórios do Gula. Eu pessoalmente uso. Uso mais para fazer uma cópia para um repositório local que tenho cá em casa, mas porque a M3 e sondagem. Ok. Uhum. E têm planeado alguma atividade para celebrar estes 20 anos do... Bem, isso é data muito redonda. Nós queríamos fazer já neste semestre. Tivemos até planeado com o senhor professor reitor Paulo Jorge Ferreira, que foi o antigo diretor do DETI. E não gostaria mais de ir com o seu reitor. Mas então fechas tu a contar essa história. E então o professor Diogo Gomes, ter o professor Diogo Gomes, o professor João Baraca, ter o professor Cláudio, ter pessoas que estiveram ligadas ao Glua juntos. Eu vou fazer aqui um spoiler que teve semi-sucesso. Nós tentamos contactar o Linus Torvalds. Okay. Para nos dar umas palavrinhas quanto ao Glua, porque 20 anos de Glua, promover a utilização de sistemas de Linux. Eu tentei spamar a caixa dele em Helsínquia, e desisti de spamar a caixa dele da Universidade de Helsínquia e passar a spamar a Linux Foundation. Teve resultados. Não consigo prometer nada porque ainda não há nada de concreto, mas até veio o Mad Dog. nós queríamos queríamos nem que fosse só uma pequena introdução, ele a falar um bocadinho sobre desejar os parabéns ao Lua, alguma coisa assim especial. Fala, olha, não sabia, mas isso seria excelente. Ele é brasileiro e ele mora no Brasil há muitos anos. Ok, sim, pronto. Mas de qualquer das formas, gostávamos de envolver alguém do Lua, do que esteve envolvido na criação do Linux. Gostávamos de falar, de trazer também à conversa pessoas como a administração, alguém da Ansol, alguém do Lua de Portugal. Pessoas que promovam. Isso é fácil, um desenho. já por isso é porque eu não estava convido. Mas portanto, a ideia é fazer assim uma pequena round table, sentarmos no auditório e estarmos 4 ou 6 gatos pingados a falar sobre Linux e sobre o Lua, falar sobre o que é que é. Acho que isso tinha todo interesse. Provavelmente, se calhar, já não vou estar na universidade quando isso acontecer. Terei o prazer, se me deixarem assistir, irei assistir. A ideia é celebrar. Nós tentamos celebrar com alguns streams, workshops, que ainda foram feitos este ano. Sobre? Mas. Coisas que já foram feitos? Olha, a primeira foi. Acho que uma delas foi. Pelo menos aqui eu fiz, houve uma de gestão de web services, uh-huh. De máquinas virtuais, de um home lab, digamos assim. Mas um home lab com toque empresarial. Isto foi o antigo coordenador, foi o DM. Um dos outros workshops foi sobre pass-through de GPUs. Usando Proxmox. Portanto, passar a GPU, fazer o processo todo de OMMU, onde explico tudo mais, com aquilo a falhar por todos os lados, falhou por todos os lados, correu péssimo. Mas ainda bem que correu péssimo, porque felizmente depois ficou a funcionar, mas permitiu ver às pessoas, porque às vezes é bom correr mal, para as pessoas verem como é que se faz debug das coisas. Muitas vezes o que falha. Na utilização de Linux é que tu pedes a alguém mais experiente, ele faz-te, mas depois não picaste nada. E usar o Journal e o SystemD. Eu tenho um problema, é que eu há muitos anos que decidi que só comprava coisas que eu sabia que funcionavam em Linux. E fui perdendo as skills de fazer determinado tipos de troubleshooting que se ganham quando se tem coisas que dão um bocadinho de luta, não é? De facto, quando acontecem essas coisas é quando a gente aprende coisas que não sabia antes. Exatamente. E portanto, esse workshop foi interessante. Nós estamos a tentar planear mais alguns, um deles com uma pessoa que está a trabalhar com a Canonical neste momento sobre containers. Acho que sobretudo sobre LXD, okay. E sobre o nosso sistema de containers da Canonical. Não o LXD, acho que é outro, já não lembro do nome. É o David? Acho que não, tinha que ver o Slack. Eu perguntei porque o David Negreira, que é um membro da comunidade do Ubuntu de Portugal, é também um funcionário da Canonical. Aqui é o Eduardo Souza, não é? Exatamente. Quem? Eduardo Souza. Okay. Ele está a trabalhar na Canonical e até estávamos a tentar fazer algum workshop com eles. Só que isto também, os workshops, a questão é, eu não quero estar sempre a aparecer. E portanto, eu tento sempre arranjar pessoas que façam. Também tivemos um com o professor João Paulo Barraca sobre containers Docker. Acho eu. Portanto, as ideias. É assim, nós tentamos sempre fazer uma relação de necessidade dos alunos em termos curriculares, não é? Porque containers, Docker é alguma coisa, algo que vai ser bastante útil para os alunos em geral. aqui também vai ser útil para os alunos em geral. Pass-through de gráficas, isso já entra mais no reino do wizard, mas que muita gente sente curiosidade, não é? Como é que estamos, o computador está a correr Linux e depois fazes pass-through da gráfica e não precisas sair do sistema operativo para aceder ao Windows, não é? Isso é interessante e se calhar as pessoas podem ficar interessadas. A fazer a parte da Nextcloud também foi interessante. Nós também temos alguns vídeos, por exemplo, sobre o Jellyfin, que é um media server open source, é uma versão, é um sucessor do Envy, para quem conhece o Envy. Sim. E eu uso o Jellyfin muito. E pronto, também foi um bocadinho mais de montar um servidor, tal como a Nextcloud, fazer reverse proxy, explicar porque é que se deve fazer, o que é um certificado, fazer essas coisas. E portanto, temos ideias. A ideia de celebração era essa, mais até em colaboração com o próprio diretor do departamento e com o diretor e com outras pessoas da universidade que estiveram ligadas ao Lua, de certa forma. Mas continuar com os workshops, e nós articulamos sempre com o Automec, que é de mecânica, e com as outras associações do DETI, associações e núcleos do DETI, para sempre que traz um bocadinho do open source e do Linux ao barulho, nós estarmos lá também para representar o Lua. Isso está em que dia ou em que dias? Para nós reservarmos no calendário? Quando eu souber, eu mando mensagem no Telegram, porque eu não faço ideia. Porque isto está, o ano letivo está a acabar. Então, nós não vamos andar a amassar alunos nas férias. Não é? Aliás, o semestre já acabou, não é? O ano já acabou. Portanto, isto será para setembro. Foi publicado, certeza que já acabou. Aliás, deve estar quase a começar outro. Sim, mas podemos já fazer isto ao contrário, que é quando tiverem agenda. Mandam mensagem no Telegram e vêm cá apresentar essa agenda. Exatamente. Fazer cá ao podcast. Eu tenho todo o prazer em fazer isso e falar com esta coordenação para que eles continuem esse contacto, porque é excelente manter contacto convosco. Acho muito bem. Okay. Olha, eu não queria terminar isto, que a conversa está fixe, mas nós temos de gravar outro episódio a seguir, que é o episódio desta semana. E por isso eu queria agradecer muito aos três terem cá vindo. Eventualmente devemos cá ter os três a propósito de outros temas ou até mesmo do Lua. E fica isto, o nosso agradecimento aos três. Não sei se quiserem deixar aí algum local onde vos encontrar e onde as pessoas podem encontrar o Lua e, em geral. O vosso YouTube, o vosso whatever. O nosso canal de YouTube ainda não tem o nome bonito porque ainda não temos subscritores. Portanto isso é uma questão que os nossos ouvintes vão ter de ajudar a resolver, não é? Claro, obviamente. Mas vocês podem nos encontrar no Facebook, basta escrever Lua. Aparece logo o grupo da Universidade de Linux, o grupo de Linux da Universidade de Aveiro. E lá temos também os links, se não me falha, para o Instagram e para o canal de YouTube. Portanto, a nossa página... Ah, não, já temos nome bonito, uau! Lua01. Afinal, já temos! Lua01? Lua01. Porque nós já houve um Lua, só que depois perdeu-se a passe e já ninguém tinha a passe, então criou-se outra Lua. Então, o nome pertence dá-me trabalho. Eu acho que é melhor dizer mas... Pronto. Temos aqui a... Eu se calhar até faço aqui um pequeno share do screen, não é? Se não for muito... Para os nossos ouvintes vai ser melhor. Para os nossos ouvintes vai ser... É só ouvindo, mas pronto. Não te preocupes que a gente partilha o link nas notas. Sim. A gente partilha o link. Mas para quem estiver a ver dos patronos e quem nos for ver no canal do Google, tem aqui o... o nosso canal de YouTube com os workshops. Aí está o tal workshop de SysAdmin e o workshop de Docker do João Paulo Barraca. Outro próximo que foi há 4 meses. E aqui a nossa lib. Pronto. Mas aqui há alguns conteúdos. Estamos sempre abertos para pessoas que tenham outras ideias e que queiram participar com. Até podem ser pessoas que não são do Google, não é? Porque isto de nós estarmos presentes na internet tem essa vantagem. Embora não possam ser membros, podem interagir connosco na medida em que podem propor um workshop ou um vídeo interessante de uma tecnologia nova, porque há sempre coisas que os membros do Lua gostam de explorar, são coisas novas. E portanto, se houver aí uma coisa nova. E nós queremos pessoas mais novas que querem vir para a universidade lá ver já saber Linux, que é para não ter que ir às LIPs. Exatamente. Ou então para ajudarem nas LIPs. Exatamente, que também é muito útil sempre ter gente a contribuir. Ah, exatamente, e portanto o pessoal do Ubuntu Portugal e da Ansol, se tiverem ideias para o Glua, para workshops, nós vamos sempre, mesmo agora, quando voltar a ser presencial, acho que era uma boa ideia nós continuarmos a gravar na medida em que as pessoas que estão a assistir não vejam o workshop, não sejam vistas na câmara, e portanto acho que também era interessante, se vocês tiverem alguma coisa para nos propor, esta é a nossa maneira de interagir um bocadinho fora da esfera da universidade e fazer uma interação mais global, a nível nacional. E já agora quero deixar também o convite a que todos os estudantes da Universidade de Aveiro façam parte do Globo ou não, se juntem nós também nas atividades da Comunidade do Globo de Portugal, que fazemos todo numa quinta-feira de cada mês. Às vezes temos apresentações técnicas, outras vezes jogamos Super Tux Kart. É conforme. Tenho um bónus. Posso mostrar um bónus? Podes mostrar o bónus. Mostra. Ah, muito bem. Isso, para quem não sabe o que é, aquilo é uma caixa. É um mini CD. Sim, uma caixa com um mini CD com uma distribuição. Que distribuição é que é? Pronto, a distribuição voou. Apesar dos pinguins não voarem, este CD voou. Deixa-me ver, eu acho que isto era CentOS. Ok. Era CentOS. Paz à sua alma. Isso era gravado pelo Mário. Pronto. Okay. Temos aqui o professor, que de certeza que se lembra e que se calhar até esteve envolvido nesse momento. Isso era trabalho do Mário. Prontos, mas está aqui um pequeno tesourinho que me deram de prenda de anos. Encontraram alguns no DETI e de prenda de anos. Olha, Eduardo, tenho aqui outra prenda de anos. E foi. Isso aqui é. Foi. Cansado. Desculpa lá interromper-te, mas encontrei aqui porque era daquelas coisas que eu tinha para o show and tell do Patreon. Muito obrigado, então, de novo aos três. Espero que voltar a ter-vos cá. E despedimos aí todos os nossos ouvintes e dos nossos patronos e até para a semana. Tchau, até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado.